E aí, TL? Eu não falei que nós ia ficar rico nessa. Acho que essa explodiu, hein? Hã? Hã? CTS, pá. Ela disse que hoje vai chegar em mim jogar raba. De ladinho, três pulinhos, jogando o cabelinho pros parceiros. Faz a coreografia pras curtidas criar asa. Deixa o like, comenta, compartilha e me marca. Flash. Acho que essa explodiu. Faz a pose, tá na selfie, só não mostra o seu chibio. Click flash, click, click, click, click flash. Essa não é pra tocar, essa é pra virar chiclete. TikTok, tik, tik, TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. De ladinho, três pulinhos na onda do TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. E faz dancinha pro TikTok. Influencer, né? Blogueirinha, né? Bololô, ela quer. Também cafuné. Dança de boné. Traje jacaré. Eu observando tudo com a cara de pangaré. No TikTok ela sobe, no TikTok ela desce. No TikTok ela arrasa o coração dos moleque. No TikTok ela é uma, sem TikTok ela é outra. Envia essa pras amigas pro TikTok, me pô na boa. TikTok, tik, tik, TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. De ladinho, três pulinhos na onda do TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. TikTok, tik, tik, TikTok. Joga o cabelinho pro lado e faz dancinha pro TikTok. Aí, se nós não ficar rico, nós vai morrer tentando. O importante é ver a geral dançando. No tic, tic, tic, tic, tic.